no alto do monte, deixou uma mensagem para você. Da mesma maneira que ao céu subia, um dia de lá ele mesmo voltaria. Prestei atenção no que direi. Venha a Cristo hoje te entregar. Cristo agora quer te alcançar. Estende a mão que ele irá segurar até a hora marcada para voltar. Agora quer te alcançar. Estende a mão que ele irá segurar até a hora marcada para voltar.